não quero ser mais um. Eu não quero ser igual. Eu não sou réplica de ninguém que Deus já levantou. Quando Deus escolhe alguém, é diferente. É diferente. É diferente. Ele faz algo especial pra usar como Ele quer e levar o reino aonde Ele mandar. Eu vou onde me mandar, eu vou só pra te agradar. Eu vou por amor a ti, eu vou. Se é pra levantar, eu vou. Se é pra curar, eu vou. Se é pra restaurar, eu vou. Eu vou. É diferente quem tem o som. É diferente guardar a visão. Quem paga preço e anda na verdade. É diferente exala a santidade. É diferente quem tem o som. É diferente. Eu vou.